Foz do Iguaçu pode bater um recorde na colheita de soja na safra deste ano. A expectativa é de que sejam colhidos entre 150 e 160 sacas de soja por alqueire no município. A colheita em algumas lavouras já iniciou. De acordo com o secretário de Agricultura, João Matkiewicz, o clima colaborou para que os agricultores obtivessem bons resultados nos cerca de 5 mil alqueires da área plantada do município. Ainda esperamos, tem lavouras que estão colhendo essa semana, começou já a colheita, mas tem lavouras ainda que estão em estágio de maturação. Ainda necessitamos de mais chuvas para confirmar essa previsão que nós temos aí de bater um novo recorde. Então esperamos chuvas aí no final de semana e mais uma chuva para a semana que vem para nós confirmar toda essa produção que nós estamos esperando. Chovendo, continuando esse clima como está, com certeza nós vamos atingir uma nova produção, de repente bater o recorde do ano passado, com certeza. De acordo com o secretário, os temporais que atingiram a cidade este ano não afetaram a produtividade no campo. Em algumas lavouras, onde a colheita já iniciou, a produtividade tem até superado a expectativa da Secretaria de Agricultura, o que aumenta as chances de o recorde ser batido. Acompanhamos já 3 lavouras aí no município, com produção de 161 sacas por alqueire, uma lavoura, no Alto São João. A outra no Alto São João também produziu 175 sacas por alqueire. Está dentro da previsão que nós estávamos esperando aí do ano passado e esse ano também. Outro fator que contribuiu para a boa produtividade das lavouras foi a tecnologia utilizada pelos agricultores, que investiram em bons grãos e sistemas avançados de produção. Para compensar os investimentos, os agricultores estão recebendo em média R$ 63,00 por saca de soja, valores que podem diminuir conforme a colheita avance na região, estado e país, conforme explica o secretário. O produtor que não precisa vender a produção, ele segura, mais tarde há uma recuperação de preço e ele vai conseguir atingir um preço melhor na saca. Mas hoje, com o preço nessa faixa de 63, ainda é um preço bom. Já chegou a 69, nesses últimos dias aí, tem caído aí já em torno de R$ 7,00 a saca. É uma perca de preço, mas o produtor tem que cuidar e saber na hora certa vender. O secretário ainda lembra que os bons resultados obtidos na agricultura também irão interferir na economia da cidade. O município também ganha com isso, que é o retorno do ICMS, da venda desses produtos, também vem para o município. E se não tem produção, se tem produção baixa, vem pequena quantidade. E com produção cheia, vai ter grande quantidade de retorno e de benefícios para a população. E a população ganha também na cidade com o preço estável do produto. Tendo produto estável, tem mais de 100 subprodutos da soja, desde que nós podemos falar que é a margarina, que é o óleo de soja que o consumidor consome na mesa, não vai ter surpresa nos preços, vai estar estável. Então a população inteira ganha com isso. Foz do Iguaçu tem hoje uma área agrícola de quase 7 mil alqueires, mais do que em outros 200 municípios do estado. Maurício Freire, para a CBN Foz.